Nosso tema dessa noite é o caminho da graça. A palavra graça, ela tem o significado de bondade. E no sentido que se mais se fala de graça, é o sentido religioso, né? Então, a graça, a bondade de Deus, que é derramada sobre todos os nós. E é interessante que essa bondade, ela é derramada incessantemente. Na verdade, ela não seria derramada, ela está ao nosso redor, está ao nosso alcance. Basta que a gente consiga perceber e entrar em sintonia com essa bênção, com essa graça que vem de Deus. A gente tem uma ideia, às vezes, um pouco distorcida de Deus, né? A gente acaba achando que Deus nos abençoa quando nós fazemos aquilo que é certo. Então seria uma troca e Deus não age dessa forma. É uma ideia que a gente faz por perceber a nossa distância das questões, chamamos de divinas, da nossa distância de entender qual é a mensagem verdadeira, ou às vezes, quando a gente até consegue entender, a gente percebe que a gente não faz. Então a gente acaba usando essas questões bem materiais para interpretar como funciona isso. E há muito tempo atrás, nós recebemos a Boa Nova, a civilização planetária recebeu a Boa Nova, que foi o advento de Jesus, que foi voltar entre nós e falar de amor. Nós estamos há mais de 2000 anos da passagem de Jesus e nós ainda estamos vivenciando a era do amor, mesmo não cronologicamente, não fazendo mais parte, mas ainda nós estamos envolvidos nesse andar dos tempos, para tentar aprender ainda o verdadeiro sentido do que é amor. Outro dia nós falamos, né, da revolução do amor, que só ela é capaz de fazer com que a gente se liberte dos nossos problemas, dos problemas que nós criamos. E depois dessa boa nova de Jesus, ele mesmo nos disse, né, que tempos depois viria o Consolador Prometido dizer muitas coisas que ele ali naquele momento não diria por não ser compreendido. Muitas das palavras dele, muitas dos ensinamentos foram dados através de parábolas, de simbolismos, de histórias que a gente às vezes lê, acha que são histórias como que tentando ensinar alguma coisa para aquele povo, quando na verdade as parábolas, elas são atemporais, elas passaram todo esse tempo. O que a gente percebe é que esse caminho, que se diz caminho de bondade, ele, para ser alcançado ou para ser trilhado, ele precisa de nós uma mudança muito profunda e verdadeira. Quando se fala em conversão, a gente acha que se converter é simplesmente trocar de lado, trocar de religião, trocar de crença, enfim, mudar muito fisicamente o nosso estado. Quando, na verdade, a conversão, ela precede uma mudança de atitude verdadeira, de compreensão da própria vida. Por isso que é tão difícil, né, para a gente se denominar um convertido e se converter a quê? Então a gente volta um pouco mais ainda, né, para trás. Se converter a quê? O que é o correto que a gente deve buscar para fazer essa mudança? A gente volta a falar, né? Jesus, tem até o evangelho dele aqui, quando ele diz no capítulo 5, 6, o Cristo Consolador, onde começa com uma frase dele: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Várias vezes a gente já escutou isso. E ele diz que nós, se nós queremos encontrar essa salvação ou o caminho verdadeiro, o caminho é ele, é através da mensagem dele. A gente às vezes acha que é ele propriamente dito em carne e osso. A gente ficou muito tempo refém de algumas ideias, como se diz, encaixotadas, né? Ideias presas dentro de vontades de dominação. Então, aqueles que muitas vezes estudavam os textos, desde muito tempo atrás, eles acabavam tendo um domínio sobre o povo, criando dogmas e leis para serem obedecidos. A própria lei, e nós todos estamos constantemente inseridos dentro de leis, elas servem porque nós ainda não somos, talvez, verdadeiramente seguidores, né? Porque para que serve a lei? Se não para nos obrigar a ser bons, a ser corretos. A lei serve para isso. Se a gente for olhar a história, existem leis antigas na tentativa de fazer com que a população da época vivesse dentro de uma norma, no mínimo, que pudesse ser convivida entre eles. Moisés, quando trouxe os 10 mandamentos, eram normas de conduta, basicamente, não eram normas religiosas. Nós temos hoje leis civis que também tentam nos regular, mas tudo isso só existe porque sem elas a gente vai se esquivando, a gente vai vivendo pela nossa cabeça, a gente vai tentando se dar bem, é como a gente diz, né? A gente vai tentando se dar bem, a gente vai se enganando de que fazendo aquilo que eu quero ou aquilo que eu gosto, ali eu vou encontrar a minha felicidade, ali eu vou ser livre e feliz. E a própria palavra livre, ela também engloba bastante coisa, né? Porque ser livre, ter livre-arbítrio, é complicado. Requer muita responsabilidade nos nossos atos, nos nossos pensamentos. Muita responsabilidade. Às vezes é mais fácil, então, a gente ficar tutelado ou por alguém ou por alguma lei que nos diga o que fazer, nos diga como agir. Só que também o mérito disso é pequeno. Através daquilo que nós vamos fazendo, a gente vai como que observando quem realmente nós somos, através da nossa manifestação. E até dentro disso, a gente acaba fazendo coisas boas como que uma forma de compensar as coisas erradas que às vezes a gente faz. Então, por isso que a gente tem aquele conceito sobre nós mesmos de que nós somos bons. Já falamos várias vezes sobre isso, já levantamos essa questão, né? Nós nos achamos todos bons. Porque no momento em que a gente perceber que a gente não é verdadeiramente bom, a gente vai mudar. A gente vai fazer alguma coisa para ser diferente. Então, a gente vai se atenuando as nossas próprias culpas, a gente vai passando a mão sobre os nossos erros através dos pequenos atos bons que a gente vai fazendo também. E se a gente parar para observar, a gente vai ver que isso só demonstra que nós estamos realmente fora desse caminho que é sugerido. O próprio Evangelho foi usado durante muito tempo, né, como uma forma de domínio. tradução dos evangelhos, se nós olharmos a história de Jesus, a criação, eu ia dizer a criação do cristianismo, na verdade não é nem a criação do cristianismo. Jesus não criou nenhum tipo de religião ou nenhum tipo de seita, enfim, não criou nada. Ele criou a palavra dele para ser levada, o ensinamento. Mas muitas pessoas, enfim, todos nós ainda estamos, né, tentando se conhecer, tentando fazer o melhor. E a gente às vezes interpreta de forma errada e usa isso como uma forma de verdade. Então, eu tenho a verdade e a verdade é só essa e eu não admito que nada seja ao contrário, senão está fora. E revendo tudo aquilo que ele falou, a gente percebe que, na verdade, nós temos que fazer essa alteração é dentro de nós. Essa busca por uma paz que nos dê tranquilidade para, de repente, conseguir expurgar toda essa carga que a gente vem trazendo. Nós não paramos, às vezes, no nosso dia, 10 minutos para conversar com nós mesmos, para se entender, para tentar compreender o que fazemos, por que pensamos de tal forma. Isso é fundamental para que a gente consiga rever, mudar, ou perceber pelo menos algumas coisas. Às vezes parece que somos totalmente errados, na verdade não é isso, né? Estamos ali no caminho. Falamos às vezes de infância espiritual para justificar os nossos ainda atrasos. Nós temos infância de consciência. Quando não evoluímos numa forma de crescimento, a gente percebe no nosso meio as crianças, como elas evoluem materialmente, né, fisicamente, mas evoluem também na questão mental. Algumas coisas que se admite numa criança já não se admite mais num adulto. E nós precisamos rever dentro de nós essas mesmas questões. Pelo tempo que nós já temos, ou por todas as informações que chegam até nós, a gente precisa se libertar disso. Fazer com que a nossa consciência se desperte e seja tranquila, tranquila, verdadeira, assumindo as nossas necessidades, o que nos traz para essa encarnação, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas questões a serem resolvidas, a serem aprimoradas, a serem evoluídas.